Bem, atingimos o 49º programa desta série Ação e Reação, baseada no livro extraordinário do espírito André Luiz, a psicografia do Legionário da Boa Vontade, Francisco Cândido Xavier. Nós estamos aprendendo aqui, conhecendo a história de Laudemira. Por que ela está lá no hospital, vai ter, tem que ter 4 filhos. Eles oraram porque ela não poderia passar por uma operação cesariana. Eles quem? Os espíritos Silas, André Luiz, Hilário, Leonel e Clarindo. Leonel e Clarindo eram, podemos chamar já essa altura da história, 2 ex-obsessores. Convencidos à renovação espiritual pela história contada corajosamente, a própria história de Silas. A verdade faz um bem às criaturas, não é? A verdade e o amor. Então eles estão vendo aqui que por que Laudemira está sofrendo tanto? Que não há existência na corte de Joana II, rainha de Nápoles, de 1414 a 1435, ela que possuía 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio, casou-se e levou o marido ao assassinato, à morte. Constrangeu-a a enfrentar o punhal dos favoritos. E depois caiu na gandaia. Foi reencarnou já 4 vezes. Ela estava de novo na terra e ia pagando a sua dívida. A reencarnação não é punição, já expliquei muitas vezes aqui. É uma oportunidade da misericórdia divina ao espírito para que possa livrar-se dos seus débitos e conhecer a felicidade eterna. É melhor do que a história do inferno, porque no inferno você não tem jeito. Por mais que você tenha feito mal, depois ficar a eternidade, onde é que fica o amor de Deus? Se os pais, por piores que sejam, há um momento lá que querem o bem dos filhos, pela reencarnação você pelo menos, e é uma lei de amor, tem a oportunidade de ressarcir os seus erros, de corrigir os seus erros, fazer evoluir as pessoas que você prejudicou. Depois eu vou contar umas histórias interessantes aqui, mas agora não, que eu vou continuar na apresentação dessa história interessantíssima. É capítulo 10, Ação e Reação, página 137, programa número 49. Eles se espantaram, os pupilos de Silas, que ela já reencarnara 4 vezes e ainda estava devendo. E fazem várias perguntas, inclusive esta aqui. Vamos ao ponto que paramos. Mas sempre Laudemira conseguiu ressarcir de alguma sorte os débitos em que se emaranhou? De alguma sorte, sim, respondeu Silas. Porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração. Ih, meu Deus, tem tanta gente nessa situação do orgulho. Comete os maiores crimes pelas vidas e só o maior entrave à sua própria remissão por causa de um orgulho que eles trazem lá, daquela vida em que mais se desgraçaram, que foram príncipes, reis, princesas. Que o poder é um teste desgraçado para a criatura humana. Riqueza, poder, beleza, testes terríveis pelos quais a alma tem que passar. De alguma sorte, sim, vou repetir o trechinho, explicou Silas, porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração. Contudo, a par disso, contraiu novas dívidas, de vez que em certas ocasiões não conseguiu superar a aversão instintiva diante dos adversários aos quais passou a dever trabalho e obediência, chegando ao infortúnio de afogar uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas. Quer dizer, encarnou para pagar uma porção de coisa, mas ainda fez maldade. Depois de cada desencarnação, regressava habitualmente às zonas purgatoriais de que procedia com alguma vantagem no acerto das suas contas, mas não com valores acumulados, imprescindíveis à definitiva libertação das sombras, porque somos todos tardios na decisão de pagar nossos débitos até o integral sacrifício. Contudo, tornou Hilário, sempre que regressava à esfera espiritual, de certo contava com o auxílio dos benfeitores que procuram refrear-lhe os desatinos. Exatamente, confirmou Silas. Ninguém está condenado ao abandono. Eu me lembro de Jesus no Evangelho, né? Ele diz lá: não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Não só para os seus apóstolos e discípulos, principalmente para estes, porque escolheram o caminho de servir ao Mestre. Mas também para todas essas criaturas sofredoras, que um dia, livres do efeito dos atos da ignorância, chegarão à condição de discípulos e apóstolos de Jesus. Exatamente, confirmou Silas, ninguém está condenado ao abandono. Vocês veem que às vezes eu comento, mas eu repito de novo o trechinho onde parei, né? Para facilitar o entendimento. Vocês não ignoram que o Criador atende à criatura por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. Ainda mesmo o inferno? Acrescentou Leonel preocupado. O assistente sorriu e declarou: o inferno, a rigor, é obra nossa, genuinamente nossa. Mas o imaginemos assim, à maneira de uma construção indigna e calamitosa no terreno da vida, que é criação de Deus. Tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro no espaço divino, compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o paraíso no lugar que ele, o inferno, ocupa indebitamente. Para isso, o infinito amor do Pai Celestial nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça. Entendido? A explicação não podia ser mais clara. Entretanto, Hilário parecia interessado em solver qualquer dúvida, e talvez por isso inquiriu novamente: considera possível venhamos a saber quais seriam as existências de Laudimira antes de haver ingressado na corte de Joana II? Sim, elucidou Silas tolerante. Será fácil conhecê-las. Mas não nos convém, num simples estudo, efetuar o tentame, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção e de tempo. Basta lhe pesquisemos a condição referida para definir-lhe as lutas redentoras de agora, porquanto nossos estágios em qualquer eminência social no mundo seja no campo da influência, ou das finanças, da cultura ou da ideia, servem como pontos vivos de referência da nossa conduta digna ou indigna, no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz ou nosso aprisionamento maior ou menor nos círculos da treva, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos. A conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jorro solar em meu entendimento. Ainda assim, meu companheiro insistiu. Não obstante os seus valiosos conceitos já expendidos, quanto à memória nas regiões inferiores, será interessante saber se Laudemira, antes da atual reencarnação, chegava a lembrar-se com nitidez dos estágios por que passou, nas difíceis provações a que se refere. Nosso amigo esclareceu com a maior tolerância. Meus irmãos, estou na mansão Paz há 8 lustros. 40 anos. E acompanhei-lhe a internação em nossa casa faz precisamente 30 anos. Havia encerrado a existência última, a Laudemira, no plano carnal, no início deste século, e atravessara longos padecimentos nas esferas de baixo nível. Ingressou em nosso instituto acusando terrível demência e, submetida à hipnose, revelou os fatos que venho de narrar. Fatos esses que constam naturalmente da ficha que lhe define a personalidade no arquivo das observações que nos orientam. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplo recuo mnemônico, isto é, da memória, não é? Pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Eles acharam que não havia necessidade de ir mais ao passado. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum, mesmo porque foi trazida à reencarnação atual, sob os auspícios de benfeitores que velam por nossa organização, ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu. Deve agora receber 5 de seus antigos cúmplices na queda moral, para reergueres os sentimentos na direção da luz, em abençoado e longo sacerdócio materno. O seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher do futuro. Para a liberação definitiva das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito, pois se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. O problema de Laudemira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito, que nos decidíramos estudar. E reparando em que a nossa curiosidade se quedara satisfeita, Silas voltou-se com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando-lhes os ideais. De certo, para conhecer-lhe naturalmente as esperanças, reportou-se aos próprios anseios quanto aos trabalhos médicos do futuro. Já sabem que o Silas vai tratar de reencarnar para corrigir o caso dele lá, com a Ida, com o pai dele lá. Não pretendia perder tempo. Tinha agora a sede de aprender e servir para demandar o campo humano com os melhores valores do espírito que se lhe exprimiriam na mente quando encarnado, na forma de tendência e facilidade na chamada vocação inata. Os dois, sabiamente tocados pela palavra do amigo que lhes ganhara a confiança, sentiam-se agora mais à vontade. Que dois são esses? O Leonel e o Clarindo, aqueles que andavam obsidiando o Antônio Olímpio, irmão deles, que os matara em vida pretérita, os desejava, como conseguiu, humanamente falando, ficar com a herança toda para ele, Antônio. Mas depois que morreu, os dois, Leonel e Clarindo, estavam esperando por ele e fizeram-lhe o diabo. Silas está conseguindo tirar do coração de Leonel e Clarindo o ódio. Aquilo que eu digo para vocês: quem odeia é a primeira vítima do seu próprio ódio. Quem perdoa, liberta-se. Os dois irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo que lhes ganhara a confiança, sentiam-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera espontâneo penetraram-lhes fundo. Clarindo, impulsivo e franco, falou dos ideais de que se inflamara anos antes. Possuía entranhado amor ao solo e projetara, quando jovem, a organização de um reduto agrícola em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências. Sonharia ter vivido largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o tom de revolta de suas anteriores conversações. A criminosa decisão de Antônio Olímpio, irmão deles, né? Aniquilara-lhe os sonhos. Vira-se esbulhado dos seus ideais, em tremenda frustração, que depois do sepulcro lhe dementava a cabeça. Depois do sepulcro. Vejam vocês, nós temos que nos preparar para a vida espiritual. Por isso que eu escrevi: o grande segredo da vida é amando a vida. Saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Por isso não adianta ninguém suicidar-se. Mas o Clarindo prossegue aqui, agora mais calmo, né? Ele está com o coração ferido, mas não está naquela história de vingança a qualquer preço contra o irmão Antônio, o irmão dele. Mas prossegue falando. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Só o trabalho de Deus é que refaz a esperança. Não é verdade? Sentia-se como o desespero em pessoa, como alguém que se identificasse irremediavelmente agrilhoado a pelourinho degradante. E Clarindo mostrava agora inflexão de pranto na voz, revelando-se imensamente transformado. Que bom, hein? Não valeu a pena o trabalho do Silas. Eu estou sentindo uma alegria grande aqui, eu acho que vocês também, de ver esse pobre irmão Clarindo, que se consumia no ódio ao lado de Leonel, contra Antônio. E agora, começaram o trabalho da remissão. Já falei, o perdão liberta quem perdoa. Dá licença aqui, tantinho, pessoal, deixa eu escrever esse pensamento. Já está publicado aí num dos meus livros. Mas eu vou escrever aqui, que quando eu estiver lendo isso aqui outra vez, eu me lembro desse pensamento. O perdão liberta a quem perdoa. Viram só? Guardaram aí? Já está publicado. O perdão liberta a quem perdoa. Leonel, cuja inteligência refinada nos infundia cauteloso respeito, estimulado por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Vejam só que coisa bonita. Bom, mas a musiquinha aí do sinal significa que o nosso tempo está esgotado, né? Nós já vimos aí os desejos de Clarindo, já começando a se redimir, libertando-se do ódio de Antônio. E no próximo programa nós vamos saber as ambições elevadas do Leonel. Você vê? O coração, o amor toca os corações. Só, mas pode demorar, pode, meu Deus, mas não há outro caminho. O único caminho que nos leva à felicidade mesmo é o do amor. Por quê? Porque Deus é amor e nada existe fora desse amor.